proposta de alargamento do horário de funcionamento e encerramento de todos os estabelecimentos de restauração e bebidas do Conselho de Oliveira do Hospital foi feita uma reunião com os vários operadores dos bares. Consensualizou-se aqui uma medida de equilíbrio e costa equilibrada. Basicamente, de acordo com a proposta que foi distribuída e que depois será colocada para votação, sabendo que este o setor dos bares e da restauração tem sido um setor bastante afetado pelas restrições da pandemia, ainda assim, considerando a necessidade de conciliar o legítimo direito ao descanso dos munícipes, também com o direito ao lazer e com a importância económica que este setor tem, propomos que até final de novembro, com possibilidade de prorrogação e de nova análise, até porque se aproximam datas importantes também para este tipo de comércio, como é o Natal e o fim de ano, e já vinha sendo prática habitual aumentar ou prolongar o horário dos bares nesse período. Portanto, a proposta é que às sextas-feiras e sábados, portanto, o horário possa ser prolongado até às 2:30 do dia seguinte, mantendo-se ainda os 30 minutos de tolerância que já está em prática. Esta proposta ficará condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: proibição da colocação de dispositivos de ampliação sonora no exterior dos estabelecimentos, cumprimento integral da lei do ruído, e dizer ainda que o desrespeito por qualquer uma das condições atrás indicadas implica a cessação imediata da presente autorização.